seus sussurros. Dos poetas e seus versos. E das canções de amor. E das canções de amor. Not a way out.